425. Delta, o Charlie desce agora para 2000 pés, ajustado 1018, de Snyder SXA, reporte estabilizada. No 601, desce para 4000 pés, ajuste 1018. 4000 pés, 01. Gol no 013, chama Recife no 251, alterna no 3325. Estou com 700 pés aproximadamente. Gente, gol no 395, livre pouso no 0, vento no 20 graus ou no 0 mais? Livre pouso na 10. Bom, adiando linha da bridge, 3145. Gol no 0 no 3, controle. No 0 no 3. Sim, senhora, qual é a frequência, por favor, do centro? 1251, alternando no 3325. 251, 3325, obrigado. Tudo bravo, prossiga para Salvador. Mantém, 075. O Lima, Kilo Bravo, desce para 1.500 pés. Na correção, segue instrumento ou visual? Boa tarde, Portugal 022. Portugal 022, wait to it's clear, sir, just a minute. 022. Ready to copy, sir? Yes, affirmative, Portugal 022. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 370. Via runway 10, via Brazil 10. Puka, departure, depart transition, after departure, turn left. It's Calc 5010 and frequency approach 120.8. Lisboa, flight level 370, runway 10, Puka, departure, depart transition, after departure, turn left, walking 5010. Departure frequency 120.8, departure from zero. Instrumento, 800 pés de teto, 8 km de visibilidade. Departure from zero. Fala Salvador, boa tarde, Mono 395. Mono 395, boa, prossegue Alfa, chama antes do Juliette. Alfa, Mono 395. Salvador, é o 4206 para Recife. 4206 para Recife, está autorizado nível 370. Você vai decolar da 10 na saída Puka, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. 5032 é o transponder, 120.8 controle. Gente, Recife 370, decola da 10 Puka, Aracaju, esquerda, 5032, 308. Enquanto já é mais correto, chama para o push no 2, azul. Chamando no push no 2. 09. Descendo 080 para o perfil bom, que reduzir para 2509, meu ano 40. Zulu November, confirme a tripulação aeronave homologada a instrumento. Em condições de modificar as regras da presente, seguindo a PROD Duna. Boa, Duna da presente, desce para 2000 pés do Eco Zulu November. Controle, gol no 755. Gol no 755, sob contato radar Sabel 360, da presente voo Leda, após Leda Bridge. Da presente, curvando na proa de Leda, após Leda Bridge. Gol no 601, desce para 2018, Leaf na LSXA, reporte estabilizado. Para 2000, vai reportar estabilizado, 01. Número 2. Tá, escuta, número 2. No 612, tem condições de voar Duna da presente e manter a velocidade até o nível de voo 1.00? Afirmo, número 2. Voo pro de Duna, desce para 3.000 pés, o ajuste 1.018, gol no 612. Voa Duna, desce 3.000 com 1.018, no 612. botar 3567, tá no box 10, sente reclamação, tanto para autorização Brasília. Tá 3567, tá autorizado para Brasília. O nível 360, seu decolo da 10 na saída Arbor, transição elétrica após decolagem, curva direita, prossegue via Pêndulo 17. Aciona 5025 no transponder, 120 decimal 8 controle. 3, o tráfego que sai como número 4, sai com transporte de enfermo. Positivo, tá ciente. Vai manter a speed, igual no, abaixo do nível 100, 340, senhora. Tá ok, tá autorizado manter 240 até próximo do não, gol número 2. Autorizado, 240 até próximo do não, gol número 2. Tá, o teu senhor estabilizou? Agora. Chame torre no 8, meia dúzia. 18, meia, serra o teu senhor. Chama aquilo bravo, reporta no ideal de descida. E Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra Hotel Charlie. Serra Hotel Charlie, continue a aproximação, reporte visual com o campo, previsão 700 pés. Vai, reporta visual, Serra Hotel Charlie. O senhor vai seguir via pátio Índia Alfa, enquanto no ponto de espera, 118,6. Altímetro marca 1018, atenta ao tráfego da Gol que ingressa Juliette para o 01. Gente, autorizado via pátio, Índia Alfa, no pode espera da 10, chama 118,6, atento ao tráfego da Gol 2230. TNR-6143, desce para o 050. Descendo para o 050, 6143. Avisto 700 pés, Serra Hotel Charlie. Serra Hotel Charlie, livre pouso no zero, vento no 1, no 0 grau, 09 nós, baixou e travou? Afirmativo. Ciente. Livre pouso 10. No localizador, estamos quase no glide. Uma torre no 8, meia dúzia. Quilo Bravo, desce inicialmente ao 060. Inicialmente ao 060, uma Quilo Bravo. Salvador, boa tarde, gol 601. Ano 601, boa tarde, continue a aproximação, reporte visual com campo, informe também baixado e travado. Tá em baixo e travado. Gente, baixou e travou, reporte visual, informe previsto 700 pés de teto, ok? Afirmativo. Meia 02. Escuta, meia 02. Número 2 para o localizador, curva direita na proa 065, descendo para 2.000 pés, ajuste 1018. Localizador 065, a 2.000 pés com 1018, 1.602. Torre Salvador, passaria do 2230, ponto espera da 10, pronto. Passaria 2230, mantém a ponte de espera. Mantém, ponte de espera 2230. Tranquilo, Bravo. Oceaner 61 no 43, vai descer para 4.000 pés, o ajuste 1.018, redução indicada de 200 nós. Descendo para 4.000 pés e reduzindo para 200 nós, é, no 43, 118 notícias. Bona 755, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251 no 3325, contrabando. Gente. Estando a 650 pés, voo 601. ONU 601, ciente, livre pouso, ONU 0, vento no ONU 0 grau, 08 mais. Ciente. November está livre, final ILS, é que você reporta estabilizado. Trip, como a nave chamou? 567, aguarde um instante, tem um Challenger, vai taxiar a sua cauda, coordene com a equipe de solo, o posto autorizado do táxi, ok? Ou puxa, ok. Seu motor Charlie está livre, ingressar no pátio ouro, após Lima, Mike, chame a torre em 1862 na Quebec para o cruzamento a 1735. Charlie é um Challenger mesmo, a aeronave, confirma. No 601, no solo 33, direito no 219. Direito no 219, agora no 601. 35, boa noite. O trip 519, troco para puxa, bate o 3. Autorizado, 5219 da trip, o que negar no 018, chame táxi. Solo 4206, puxa, 2. Autorizado, imediato, chame para o táxi, o azul 4206. Autorizado, Salvador, agora na 601. 601, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, agora na 601. Solo de Salvador, é Portugal 022, frequência, puxando o táxi. Vive. Era Portugal 022. Ok, stand by to push back and start up. Estimated time of 5 minutes, ok? Stand by, airport call 022. Okay, thank you. Ono 1500 pés na vertical de Veracruz. Informo que Salvador opera em instrumento. 700 pés de teto, 5 km de visibilidade, chuva nas vizinhanças. A tripulação aeronave homologada em instrumento. 3629, ciente da informação Tango, autorização para São Paulo Congonhas, nível 380. O TAN 3629, eu tenho aqui o 360 para Congonhas já aprovado, aceita? Aceito, o TAN 3629. TAN 3629, está autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360. Pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Após a decolagem da cabeceira 10, fará curva à direita, subida da El, Leda, Pride, o transponder é 5040, controle em 120.8, coteja. Autorizado São Paulo, nível 360. Via Upper Zulu 16 a Belo Horizonte, após direto Trivi, decolada 10, curva direita, saída Tael, transição Leda Bridge, 5040 no transponder, o controle 120.8, da 3629. Correto, 3629, chame para o acionamento. Reportaremos. Redução indicada de 1709. Já mantém 1809, o Sanema é 143. Lima, Kilo Bravo, desce para 2018, Lift 9, LFXA, reporte estabilizado. 2000 pés, vai informar estabilizado, Lima, Kilo Bravo. Charlie, Roberto Charlie, que seja a transponder 0136. Sim, o POB é 63, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Taxia inicialmente apenas até a saída do pátio 3 e aguarde para prosseguir. Trip 5209. Ciente, trip. Lembra estabilizado. É tudo novembro, chame torre no 8612. Sereno 2230, sob contato radar agora, está a 4 milhas sudeste de Salvador, sobe nível de voo 200 no perfil Arbor Conquista. Sente ascendendo 200, perfil Arbor, após Arbor Conquista 2230. SNR 6143 atinge e mantém 3.000 pés para o localizador, curve à esquerda na PRO 140. Para a esquerda, 140, SNR 6143. Roberto Alex, aí controle. Roberto Alex, aí curve à esquerda na PRO 350, o limite será a radial 310 de Salvador. Vem, vem. Charlie, que você recontrole. 3567, estacionado, pronto para o táxi com 145 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando com fins. 45 com fins e 145 a bordo. Livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 186. Tem um bom voo, uma boa noite, tá 3567. Tá 3567, pátio Índia Alfa, torre 186. Lima, Kilo Bravo, estabilizou? Estabilizado. 219. Direita, 209, pô. Sua, devido à performance, de passagem ao TAM, após segue como número 3 para a decolagem. Tá, apoio 186 no ponto de espera, QNH-1018, tenha uma boa noite. Ciente, o trip dará passagem ao TAM, depois prossegue quando o pronto 186 na torre, trip 5219. Obrigado, senhor, uma boa noite. 1, 4, 3. Stand by some more minutes, maybe something about 4 or 5 minutes due to traffic landing on runway 10 carrying a sick person which is going to cross the main apron, okay? So stand by to push back. Okay, no problem, approach 0-2, stand by for push. Fala Salvador, muito boa noite, eu vou 1-2, ele pronto, escuta. 1-2, boa noite, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chama antes Juliette, 1-2. Estabilizando o localizador 6143. Chanel 6143, completa final e chama a torre 1862. 186, Chanel 6143. Torre em Salvador, Chanel 6143. É, confirme. O Chanel 6143, boa noite. Boa noite, Chanel 6143. Continue a aproximação, reporte visual com campo. Gente, o 6112 de ingresso via Juliette, portão 02. Ingresso via, via Juliette, portão 02, com o número 2. Eco Zulu November, Salo 41, no direito no 219. No pátio principal, ok? Sim, revisional, revisão para a nave da PN, aguardar a Juliette. É, só manter a posição antes do Juliette, o tráfego que está atrás do senhor, ele está transportando enfermo, ele vai cruzar pelo pátio 3 à sua frente, ok? Positivo, senhor. Zulu November, boa noite. É, prossiga via Alfa Kilo, ingresse no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal. Expectacionamento 3629. Aguarde para puxa acionamento, expectativa de 5 a 10 minutos, ok? Tem uma situação aqui no pátio principal, ok? Aguarde o instante. Informação, chegou. 1273, confirma? Afirmo, 1273. 1273, boa noite, correção. 1273, boa noite, acione identificação no perfil Bonf 10 para 4000. Boa noite, acione a identificação 10 para 4000, perfil da Bonf, 1273. Vento no 50 graus, 109, pista molhada. Já recebeu pausa, quilo lá. 041 e o controle em 120, decimal 8, corteja. Show, autorizado no 360 para o Galeão. Primeira via Upper Zulu 10, decola da pista e o restante pela rota do plano, decola da 10, curva direita, a saída da Euleda e após bridge. 5041 no transponder, 1208 o controle para o Web 6722, senhor. Correto, Web 6722, chame para o acionamento. Toma na conta do plano para puxa acionamento no 06, senhor. Ciente, aguarde para o puxa acionamento. O Eco Zulu November está livre de ingressar no pátio 1, após Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 186 para cruzamento a 17. Boa noite, voo 1856. Noite 56, boa noite, aguarde cópia 390 Recife. Certo. Vento agora 160 graus com 10 nós, chuva leve sobre o campo. Ciente, a janela é minha única estreia. Três, chame Recife, ano 25, correção, 1288, alterna no 2604. Tô chinando 143. Depois, chinando 143, gente. Segunda curtíssima, Azul 4206. Temos. Faz o tráfego, Airbus 318 da Avianca, após a Lima, tem cabeceira 10, Azul 4206. Após a Armada Lima, tem Azul 4206. Trip 5219 na escuta do solo. Lima Quilo Bravo, observe o gol que está ingressando no pátio principal. Se que ele tiver liberado aí a sua frente, ingresse, contorna o pátio principal, chame na Taxi Lima. Então 3629, tem uma aeronave da Gol que vai estacionar no portão 2, à sua direita, em alguns instantes. Assim que ele estiver liberado a retaguarda, coordene com a equipe de solo, está autorizado, puxe, chame táxi. Ciência, após a aeronave, o 37 da Gol no 2, está livre acionamento, feedback, porta atrás, está 3629. Informo que negar no 0 no 8, está 3629. Está ajustado no 0 no 8. Solo, Oceané, 61 a 3, livre ao piso. É 143, boa noite, táxi lento via Alfa e aguarde antes da Juliette. Táxi lento via Alfa e aguarde antes da Juliette, 143. Mantenha a posição. Vai manter a posição, tudo bem. Belibre cruzamento da 1735 até o PAC 5, então boa noite. Quilo Bravo, está livre ingresso via Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 186 para o cruzamento da 17. Roberto Alexei, completa o final, chama a torre 186, meia dúzia. 186, graça agora, Roberto Alexei. Reports go 022, QNH 1019, clear to push back and start up, call me ready for taxi. Clear for push back and start up, QNH 1019, reports go 022. Quanto é o Romeo Charles X-Ray? Antes, Romeo Charles X-Ray, forma chuva leve sobre o campo, o vento 1,50 graus com 10 nós, 1,0 nós, altímetro agora 1,0 no 9, reporte visual com campo. Reportará visual com campo, Charles X-Ray. Pronto, puxa, confirme. Negativo, senhor. Eu informei que quando estivesse pronto eu chamaria. Ah, ok. Perdão, perdão. Chame então para o puxa. Negativo, senhor. Obrigado. O 1856, copia? Vai se botar. 1856, autorizado para Recife, nível de voo 390 pela Upper Whiskey 58. Decola da cabeceira 10 com curva à direita. Perdão, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder é o 5021 e o controle em 120 da SPA 8, corteja. Autorizado para Recife 390, Upper Whiskey 58, decola da 10, esquerda, pé da Puca, Caju, 5021 e controle 1208. 8156 da Gol, correto, chama para acionamento no 01. Quebec, cruzamento 17 até o pátio 5, Lima Quilo Quebec, Lima Quilo Bravo, então boa noite. O 273, 10 para 2019, livre final da SXR, reporte estabilizado. Milhas para 2000 com 1019, apertando estabilizado, né, que pegou no 273. Boa noite, Lima Quilo Bravo. O 3567 ali mantém, cabeceiro 10. 3567 ali mantém. Atento ao TAP puxando no 11. Ciente atualizado, ingresso na Juliette, até posição 9, ciente do TAP.